boa tarde para vocês todos. Cá estamos de novo, mais uma vez, para a pausa musical e na companhia da Silvia. Não se esqueçam, estou na Rádio Aconselho no 96.2. Continuem na minha companhia. Venham escutar música e ficar de boa disposição. Tu és bela e boa.

joga a mão lá em cima, people! Elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. We'll be right back. Gente boa e de trabalho, cantem hoje a nossa vez e vai tudo de rimbombalho. Uma casa portuguesa fica bem, pão e vinho sobre a mesa. Quando à porta humildemente bate alguém, senta-se à mesa com a gente. Esqueceu é fazer como eu deixar da cantar.

dançar. Te quero só para mim, te quero só para mim. Esta mulher é um perigo, este camelo sabes disso. Mas eu sou como tu, só me quero divertir. Quiero bailar, quiero bailar contigo una vez más. No hay. Sort tous ensemble pour une soirée. Et oui, Radio Arc-en-Ciel organise le 11 février 2023 un bal, le bal de la Saint-Valentin. Une soirée d'exception avec des artistes fabuleux. Carmo Leal canta tributo a Linda de Souza, un hommage à la grande Linda de Souza. Toca e dança, o duo musical da música ligeira portuguesa no top número 1. Un duo musical de la musique populaire portugaise. O grupo 25 de abril para animar o baile. O grupo 25 de abril nos fará dançar jusqu'au petit matin. Vos attend tous et nombreux pour cette soirée féerique. Le samedi 11 février à la salle de Montition à Saint-Jean-le-Blanc. Buvette et restauration rapide sur place. Venez nombreux, contamos contigo. Une organisation à Radio Arc-en-Ciel. E é isso mesmo, estamos todos a contar com vocês todos. E já para a semana, não se esqueçam, o baile da São Valentim, no 11 de fevereiro, em Montição, com o Estoque e Dança, Carmo Leal e os 25 de Abril. Venham ter connosco, vai ser de certeza um ótimo momento que vamos passar juntos. E para meter assim um bocadinho no bailarico, vamos ouvir uma música um bocadinho mais a mexer, e vocês vão ver que vocês vão gostar, é o Miro Freitas, Vida Louca. Amigos.

isso mesmo, toque e dança, tudo a mexer. E é assim mesmo que nós os queremos ver no 11 de Fevereiro, na Sala de Montição com a Rádio Arconselho, tudo a mexer. Não se esqueçam, venham ter connosco. E já a seguida vamos ouvir o Martim com o tema Xingaway. A pensar em ti, querer de perto esse teu amor, deixar-te levar a descobrir teu jeito doce como uma flor. Vou procurar-te até ao fim, vou encontrar-te até ao sol se for, pensar contigo bem juntinho a mim, perder-me sem ninguém, mas o destino trouxe diante de mim. Te olhar nem vem disso, e a minha dor se acalmou. E a ti eu me entreguei, e agora eu já sei a razão de tu estares aqui. Dor ultrapassei e hoje sou feliz. Tão perdido eu andei, feito louco sem ninguém, mas o destino trouxe-te a mim. Te olhar me enfureceu, e na minha dor se acalmou. E o que eu me entreguei, e agora eu já sei a razão de tu estares aqui. So that

pude desistir. Tentei te seduzir e olhando. Ótimo espetáculo, vocês devem se lembrar. E vamos continuar com mais música e sempre música na Rádio Vasconcelos no 96.2. Estou na companhia da Silvia e vamos justamente continuar com Jorge Guerreiro, Barra Barra, Berê Berê. tempo que já vivemos. Diz-me que não pagarei um preço por tentar um recomeço. Te peço nova oportunidade. Contigo a vida faz sentido. Se a vivermos lado a lado, sozinho sinto-me perdido, triste e amargurado. Contigo a vida faz sentido. Se tu quiseres amar-me assim, terás em mim um ombro amigo e um amor até ao fim. Darei um preço por tentar um recomeço. Te peço nova oportunidade. Contigo a vida faz sentido. Se a vivermos lado a lado, sozinho sinto-me perdido, triste e amargurado. Contigo a vida faz sentido. Se tu quiseres amar-me assim, terás em mim um ombro amigo e um amor até ao fim. Contigo a vida faz sentido. Se vivermos lado a lado, sozinho sinto-me perdido, triste e amargurado. Já se faz ouvir.

agora, por favor. Tu já sabes, minha vida, quando chega aquele dia em que juraste voltar, vem depressa, sem hora marcada. Tu bem sabes como fico quando fazemos amor. Não mereço ficar preso na saudade. Enquanto finges que não estás nem aí, sabe tão bem quando eu me deito a teu lado. Mesmo que seja a última vez para mim, quero te tanto, meu amor, dá uma chance. Eu vou provar que sou melhor que um bom amante. Nosso momento é mais o amor que a gente faz. Somos dois loucos em busca do prazer. Talvez um dia passem meses, milhões de anos, irás saber o quanto eu ainda te quero. Fica comigo, amor, história não acabou. Só faz sentido quando amamos os dois. É melhor que o nosso amor. Estás rendido, caes de rodillas, buscas algo de esperanza ya. Vas intentando, te das por vencido, te faltan fuerzas para continuar. Pues tú has visto que el día llega a su fin y vuelve la noche cruel. Más si estás solo, no sabrás, no, no sabrás. Si tú lo crees, podrás mover montañas, cruzarás los mares, irás sobre las aguas, las aguas. Si crees, podrás mover montañas, cruzarás los mares, irás sobre las aguas. Si tú lo crees. Te dicen que tú tengas fe, pero sientes que no puede ser. Ibas perdido, lejos de Dios. Ahora que vuelves, busca su voz. Pues tú necesitas un amigo que arregle lo que está mal. Mas si estás solo, no sabrás, no, no sabrás. Si tú lo crees, podrás mover montañas, cruzarás los mares, irás sobre las aguas, las aguas. Si crees, podrás mover montañas. solidão passou e hoje eu me sinto feliz. Só Deus sabe o que passei, todo o pranto que eu chorei, o tédio, a tristeza e a dor que em mim morou. Onde havia só saudade, hoje há felicidade, tudo se modificou. Apaixonado, triste, abandonado nos bares da rua. Tudo era infelicidade, só dor e saudade, feito sol sem lua. Eu andava, eu procurava, todos perguntavam onde anda o meu amor. Ninguém sabia, até que um dia ela me ligou e a vida mudou. Les bons plans sortis, actu, musique locale, c'est sur le 96.2 FM. Yeah. Ponte, outra vez com um dia de muito sol, céu azul, mas frio. A noite vai ser mais fria ainda, está prevista uma descida acentuada da temperatura para a noite. Nos Açores, muito sol, algumas nuvens, mas também alguns aguaceiros fracos. E na Madeira, o dia vai ser mais cinzento, com aguaceiros que podem ser de neve nos pontos mais altos da ilha. Agora estão 11 graus em Lisboa e no Porto, 12 em Faro, 14 em Ponta Delgada, 17 no Funchal. Edição das 7 com Nuno Rodrigues. Ficou tudo na mesma. Governo e sindicatos de professores voltaram hoje a sentar-se à mesa para uma nova ronda negocial. 12 organizações sindicais passaram o dia no Ministério da Educação. O encontro terminou a meio da tarde. João Alexandre, sem sinais de entendimento. No final de cerca de 6 horas de reunião, os sindicatos mostraram-se frustrados com o resultado. Mas pelo Governo, o secretário de Estado da Educação defendeu que houve avanços em várias áreas, como é desse exemplo, diz António Leite, a vinculação dos docentes. Tem uma proposta que melhora as condições com que as pessoas podem vir a ser vinculados, aumentando o número de pessoas que podem de imediato vir a ser vinculados. De fora da ordem de trabalhos, a recuperação do tempo de serviço congelado, o secretário de Estado da Educação diz que há agora 2 caminhos a seguir para um acordo. Um é um acordo global na eventualidade de haver uma ou várias organizações sindicais que possam estar de acordo com a totalidade do que estamos a propor, ou na eventualidade de haver alguns pontos que não são aqueles que os organismos sindicais gostariam